Se quiser acreditar, sorte sua. Estou cansado de pensar nessa loucura. Cruzei meus braços, fui um palhaço, mas resolvi parar pra estraçalhar. De canoa.